da voa com a posse conforme. Decola da 10, curva direita, saída San Juan, Serra Alfa, November, Vitória, Oscar, Funo, San Juan, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitória, Alfa, Motiva. Aciona transponder 5144, controle 119, decimal 8. Autorizado 360 Guarulhos, Taubaté. Apresurou no 0, Taubaté. Pode sair conforme o plano, decola com curva direita da 10, São Bruno, Leda, Motiva, 5144 no transponder, 198 ao controle, Xané 63, 13. 762, reporte pronto, Xané 63, 13. Passará. Azul 4235, aciona identificação dessa via, chegada bom, fui para nível de voo 050, ajuste altímetro no 013. Rio 5974, autorizado o sinal RNAV, chame agora a torre 118, decimal 612, autorizado o sinal do ILS, UIS, Rio 5974. Apesar do uísque, chama a torre agora, o Rio 5974, obrigado. Send via Omed 1 arrival, altimeter 1013, for level 050, Xené 624. Omed 1 arrival, Kinnage 1012, descend to level 050, 624. Salvador, Rio 5974. Controle Salvador, Rio 5974. Ok, chamou na sequência 118-612? Ah não, desculpa, chamei 183 e 1895. Vai chamar 186. Torre Salvador, Rio 5974. Rio 5974, Kennedy 1013. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 069. Livre pouso na 10, 5974. O 9082, solicito. Prossiga, 9082. Solicita proa 195, 195 por 80 milhas para desviar de informações. Ok, sim, está autorizado os desvios. O 9082 subindo para o nível 380. Autorizado desvio para o 380, gol 9082. Pushback, acionamento 6313, 6. Obrigado, chame para o táxi. 974, no solo ao 30, libere próximo à direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 5 Lima, Lima, mantendo a minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima. Nada bom, médio 1, desça via para nível de voo 060. Voo 246, descendo via para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte localizador estabilizado. Para 2000, autorizado via, reporte estabilizado ILS, voo 9082, suba e mantenha nível de voo 340. 340 restrito, voo 9082. Chama o Centro Recife agora, frequência 1251, alterne 123, décimo 8, voo 9082. 251-238, voo 9082, boa. Reduza para 250 mais. Message shoot to fall. It is speed 2-0-0. Azul, 4235. Desça para 3000 pés. O ajuste altímetro no 013. 3000 no 013. Azul, 4235. Message shoot to fall. Send to 4000 feet. Altímetro 1013. Voo 1970 está autorizado agora, nível 050. Ok, obrigado. Paulo, alguma novidade para o 6303 no operador da Infraero? Até agora nada, confirme o 6303? Nada, 5 minutos já, 6 minutos. Vamos ligar mais uma vez, já acabamos de ligar, vamos ligar novamente e falar agora com o fiscal. Obrigado. 970, ao passar o nível de voo 100, reduza para 2109. Eita, cruzar 100, reduzindo 2109, 1975. Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste 1013, está autorizado para o LS, aporte localizador. Azul 4235, número 2 na aproximação. Número 2, 2000, autorizado para procedimento, aporte de localizador. É isso. Salvador, boa noite com 246, sinal vai estar travado. Boa noite com 246, pouso autorizado, pistão no zero, o vento a 160 graus com 08 nós e o altímetro padrão no 013. Autorizado, pouso 110, com 246. Mantenha a posição no ponto de espera. Salvador, o 4980, autorização restrita 350, paciente Itália. 4980, aprovado Recife, nível 350, apêndulo 17, aerovia, decolada 10, curva esquerda, subida Tucajamo, Caju, aciona 5150, controle 119.8. Silêncio, senhor, autorizado, desse nível 350, na Puca, Jambucaju, primeira curva à esquerda, transponder 5150, controle 119.8, azul 4980. Quero ouvir a Pesolo 7, azul 4980, no portão 1, chame pronto, pushback, só 90. Pesolo 7, agora pronto, azul 4980. 8612, bom pulo. 8612, boa, 4235. Excelência, que chute o foco, ataque de sal, frequency 1186. 186, thank you, by Ocean 624, and two back to Aracaju. Nível Ocean 6224, continue our approach, number 3 to land, continue our approach and stand by runway vacated, altimeter 1013. 1013, roger, Ocean 6224. Rio 6313 com a Charlie, autorizado. Negativo, Ocean 6313, traça já passando marcador externo, Embraer. Salvador, 4235 da Azul, passando Simbra. Norte, Azul 4235, portão aproximação, guardando pista livre, altímetro padrão no 013. Guardando, 4235. Gol no 888, acione identificação, dessa via, chegada a Bonf para 4.000 pés, ajuste altímetro 1013. Gol 1970, para interceptar o localizador, direita para o 080, está autorizado o sinal LS, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro 1013, reporte estabilizado. 080, descendo para 2.000, reportando estabilizado, gol 1970. Pima Azul 4235, o vento é 150 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, 4235. Acione identificação, mantenha a chegada bom médio 1, descendo para o nível de voo 060. Ajuste altímetro no 013. Afirmo, autorizado a partir da tarde. Obrigado. Na 6224, continue our approach for our information, there is a traffic that the same company entering for takeoff immediately. Roger, 6224. Aditato, o Sérgio Lins. Com ajuste? 1013. Está dirigindo com a gentileza de liberação de pista, mantendo minha escuta via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa 7, agilizando para o 03, eu sou 4235. No 246, Juliette, portão 02. Juliette para o 2, portão. Obrigado, boa noite. Nós autorizado a decolar, pista no zero. Oi, boa noite, voo no 970. Voo 970, 12 na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, 13. Guardando pista livre, voo no 970. Chinese 6224, the wind is 160 degrees with 05 knots, up inside 1013, clear to land where 10. Clear to land where 10, Chinese 6224. Prisma 3, decola de 46, chama o controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 198, obrigado aí pela gente lá. Direto do São Paulo. Prisma 3, contato o radar na decolagem, suba via saída São Paulo para o nível 360. Via 5972. Boa noite, Rio 5972, aciona identificação. Chegada Bonf, desça via para o nível 050, ajuste altímetro no 0 no 3. Agora o número 5 na aproximação. On the ground at 48, leaving by the right on the taxiway Fox, remain this frequency after Alpha Juliet to gate 04. Okay, Fox, maintain this frequency and Alpha Juliet 14, confirm? 04 on the gate. Okay, stand 04, thank you. Thank you so much and good night. Okay, so back to Aracaju, sir. Thank you. Hold on. Voo no 970, o vento é 1.50 graus, com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Firmando o azul 4980, está pronto no portão 01? Tá, isso. No azul 4980, agora está autorizado, chama o taxi. Estilo Índia, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte no localizador estabilizado. 2.000, autorizado ILS, certo, né? Salvador, boa noite, hotel 3305. Tem informação, gente, posição 05. Chinese 6204, recleared, please, via Alpha. Maintain position before taxiway Juliet, due to traffic starting push on gate 01. Okay, roger, Alpha for Juliet 6204. Hotel 3305, necessita aguarde só um minuto, copa, prepare a Puka, Jamo, Caju. No solo 50, à direita, mantém minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 970. Plan 3178, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3. 3178, é o número 2 na aproximação. 3.000 pés, voo no 888, descendo para 4.000 pés, vetor para sequenciamento, curva à direita, vou na proa 230. Limite desta proa é a magnética 101 do NDB Simbra, sou o número 3 na aproximação, voo no 888. O transporte segundo 52. Para o destino para puxa estacionamento, o tanto estacionamento. Usado desvio, só aguardando a próxima proa com o Recife, 6313. Ok, aguardando. Tem uma formação ali ao sul de ponte, mano. Salvador, Yankee Delta 4235. Tá modulando a frequência da Torre Salvador. Aquilo índio, autorizado final ILS, chame agora a Torre Salvador, frequência no 8, decimal 9. 1895, certo, índio. 3178, vetor para sequenciamento, curva à direita, voe na proa 055, desça para 2.000 pés, nessa proa intercepta o localizador, ajuste no 093. 0, autorizado, intercepta o local, 3178. Para o táxi azul 4980, está com 86 a bordo, 2:10, Maceió. Dani 238, Oxené 63 no 3. Vai chamar o centro, depois de vir os motes, obrigado. E ligue o táxi da ponte espera, quando lá ele chama novamente, azul 4980. Pelo Índia, no localizador. Aquilo Índia, continua a aproximação, que negão no 0 no 3. Confirmando, é, pouso na 1-7 ou 1-0? Confirme. Pesado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 5 nós, a papa parte é aquilo Índia. Índia, tá chovendo a roda ou não? O plano FR cancelado agora o 5-4, autorizado base pela direita, reposto final da 7. Tá passando. Show, Forbes, Fort Jolet. Ocean 624. Ocean 624, Juliet 84. Juliet 84, thank you, 624. Perdão para ingresso 970. 970 segue Juliette para o portão 13, remota 13. Remota 13, 1970. Siga! Para o caso 5, eu estou para fazer um pouco de cortar, tá? Esse tá ciente? Já agora instante então, o uísque serra tanto. Espera pronto, azul 4980. Azul 4980 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 069. Autorizado alinhar e decolar, azul 4980. base, para final embaixo da base, Serra Aquilo Índia. A Papapá, Serra Aquilo Índia, autorizado pouso, pistão 17. Venha todo 50 graus, 069. Serra Aquilo Índia. Encerrar todo mais curta? Tem um tipo de equipamento? Tango sente, o teste chegou a término. Passa mais a chamar ao término. Aproximadamente 5 minutos para chamar. Sente. Ao passar o nível no 00, redução para 2 no 09. Localizador, está 378. 378, complete final, e ele é SXRI, chame a torre 118, decimal 6. 26, agora. A Papapá, Serra Aquilo Índia, no sol 57, confirmando, parte 5. Sim, vai 0. Gente, autorizado o backtrack, ingresso na BRTR. Sequência iniciacional, Serra Aquilo Índia, boa noite. Boa noite. 5972, reduz a velocidade 220 mais. Tá reduzindo para 22. 14980, decolou 58, chama o controle 119.8. 198, 4980, boa noite. Z4980, contato radar, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Sobe via Puca para o 350, 4980. Isso é com 972, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limitado pelo localizador. Eita 230, limitado localizador. Confirmado, está 3178. Sim, autorizado pouso pistão no zero, vento no 60 graus, 069. Autorizado pouso pistão no zero, está 3178. ILS X-Reis, chama a torre Salvador, na sequência 118, decimal 6. 18-6, boa noite, obrigado. Boa noite. Desse mantenha 2000 pés, que ele andar 1-0-1-3. Para 2023. Para interceptar o localizador, curva à esquerda, na proa 140, ponto estabilizado. 140, reforçará estabilizado. Não está interceptando o localizador. Ativo, autorizado, final LS, agora de transferência da torre. Guarda. No sala 02, libere próxima à direita, taxi via Alfa, chame esse da Juliette, mas ela me escuta. Alfa, a sua escuta, chama outra Juliette. Autorizado, pouso pistão no zero, venha tudo 50 graus, 069. Sim, pouso, 1982. 5972, completo sinal LS, redução para aproximação, chame a torre em 18 decimal meia. 18,6, por favor. E o 5972, fugindo a aproximação agora de pista livre, quem negar no 0 no 3. Aguardando, pista livre. Para o site que está selecionado, tem 5-2-1-3-0-3-2-50, até na porta dele. E a parte principal, Ilha e Alfa, se chame novamente no ponto de espera da pista 1-0, QNH-1-0-1-3, o 3-0-5. Parte principal, Ilha e Alfa, estão no ponto de espera, tá? 3-1-7-8, após a aeronave da companhia, segue Juliette, portão 06. 3-1-7-8, após a aeronave da companhia, Juliette, portão 06. Voo no 888 no solo 04, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette para o plantão 8. Alfa, Juliette para o plantão 08, voo 1-888. Passa nível 1-80, chame Recife na frequência 126.85, altera 125.45. Vento 1-60 graus, 5 nós. Livre pouso, 5 nós, 7 nós. Torre Salvador, o azul 4959, Sentinel, autorização Helios 1-40. Mente para ligar essa guarda de 4-4959. Agora, 4-4959. Número 5, após o Rio, autorizado a Neyma, tem pista 1-0. O professor 5, mais curto. Pensando em seus equipamentos, a transmissão está muito ruim, está muito baixa a transmissão. Da 3305, como recebe agora? Agora 5/5. Então, da 5001 para Guarulhos, número 2, copia, aguarde. Rio 5972, no solo ao 07, libera direito, táxi de alfa quilo, para o taxa 3, transmissão 06, Romeu. Alfa 5, 3, 05, autorizando o decolagem no 0, ventando 50 graus, 06 abaixo. C05, decolagem 10, chame o controle em 119.8, bom voo. Boa, 3305. 959, copia. Firmou. Salvador Jorge, 140 de motorizado, via WISC 33. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, na saída Coral 1 no Bravo. Controle Salvador 119.8 e o transfone 5160. Novo controle 198, aciona 5160, 4959. Correto, chame para pushback, acionamento. Na 4959. Sideral 9973, tem alfa, autorização com FIS 360. Sideral número 2, copo, aguarde, prepare e saída, salvo 1, Leda Mótica. Salvo 1, Leda Mótica, aguardando 4, 9973. Avô 5001, copia? 01, copia. Salão Guarulhos, 320, nível autorizado, via peso 10, Taubaté. Decolando 10, primeira curva direita na saída São João, Leda, Mótiva. 119, decima 8, controle Salvador, 5157 no transponder. Segundo, 5157. Saída Sanvo 1, Leda Motiva. Decolagem da 10, primeira curva à direita. O azul 5001. Correto, chame para pushback acionamento 5001. Salvador, boa noite. Falou, obrigado. 0185, van direto 08. Ligação Aracaju, Nico 90. Número 247, para Aracaju, Guajicota. Agora. Número 993, escuta. Chega. Estou esperando chegar o transponder. Assim que chegar, a gente vai para a cota, ok? O 9963, o centro já está ciente. Ok, obrigado. Panema 224, copia Aracaju. Copia, prossiga. Salvador Aracaju, o nível de voo 190, via UISC 33, decolada a pista 10, primeira curva à esquerda na saída Conde. 119.8, controle Salvador, acione no transponder 5162. Autorizado nível 90, pela UISC 33, decolada 10, primeira curva à esquerda na Conde. Controle 198, acionando 5162, 6224. Protegimento correto, chame para pushback, chama aberto. Chamarei. Tráfego Salvador, boa noite, azul 2774, informação alfa. Azul 2774 com Alfa. Azul 2774, Salvador para Porto Seguro, 180 nível autorizado, Juiz 33, após sair conforme. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Coral, 1 no Bravo. 119, décima 8, controle Salvador, 5163 no transponder. Provado conforme, 180 para Porto Seguro, 190, da Coral e do Bravo. O controle de Salvador. Do nível 180. Confio, 180. Para o pushback acionamento, 2774. Parei. Salvador 763, escutou? Eu sigo. Salvador para Confins, 360 nível autorizado. Linha rota do plano, Pozolo 10, Pozolo 16, após sair conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanfo 1, Leda Motiva. 119, decima 8, controle Salvador. Acione 5400 do transfone, o sideral 9973. Usa 360 para Belo Horizonte, Confins. Via rota, decola pista 10, Sanvo 1, Leda Motiva. Pozolo 10 após 16. 19.8 com 5400 no transponder, Cotejou Sideral 9973. Afirmo, o Pozolo 0 pubado após o Pozolo 1 no meio, sem conforme. Afirmo, pubado após o no meio, até pós, muito conforme, obrigado. Tudo para pushback, acionamento. Chamar, obrigado. 305, passa 170, chame Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Interessa mais 973 na escuta. Vacina. Eu dificulto responder para 5171. 5171, modificado. Entendi. Poxa, posição 4, posicionamento. Renan 224, primeiro dono do setor, aguarde. Aguardando, 224. Torre Azul 4959, posição 4, Romeu, pressionamento, parte 3. Parte 3, está autorizado o pushback e o para ataque. Azul 4959. 4959, pushback, autorizado, parte 3, chamada para ataque. Para o táxi, Azul 500, no PLB. 1908, 4 horas e 40, Altena Ribeirão Preto. Tag-tag, Indy Alpha, chame pronto para o ponto de espera da pista no 0, que negar no 093. Indy Alpha, que negar no 093, ele vai dar para o 509. Senai 624, após o azul liberar a retaguarda, está autorizado iniciar o pushback, chame para o táxi. Após o azul, inicie, chame para o táxi 6224. Torre, forte ruído na safonia. Gente. Como a gente agora? Continua. Gente. Autoriza o voo na 723 do Apelo. Eu vou a Belo. Voa no Belo, voa na 723. Será até 4 mil. Do 001, autorizado. Alinhar e decolar pista 10, QNH 1013, venha toda 50 graus, 5 nós. Decola 2500, 1001, corre 5 ao meio, recebe?